RJ Descartáveis. Grande diversidade para sua empresa em descartáveis. Sacolas, copos, bobinas, caixas para pizza, isopor, papel toalha, marmita de alumínio e vários produtos para limpeza. RJ Descartáveis. Pensado para fornecer um mix completo de itens e materiais que o seu negócio utiliza com recorrência. Se você precisa ter agilidade, RJ Descartáveis é a sua solução. Shopping Estação, bem ao lado do cinema e de frente para a Rua da Feira. Telefone 992-31-5663. RJ Descartáveis. Mais de 30 anos, o Hiper Shopping Petrópolis chegou para facilitar a sua vida. Recentemente, muitas novidades deixaram o Hiper ainda melhor. Detran, Cacau Show, Óticas Carol, Lojas Americanas, Hipermercado Extra, além de médicos, dentistas, advogados, contadores, imobiliárias, salões de beleza, moda para todas as idades e tudo o que sua casa precisa. Um shopping grande, seguro e cheio de facilidades. Hiper Shopping Petrópolis faz parte da sua história. Especial. Você ligado no Brasil e no mundo o dia inteiro. Petrópolis, Rádio Difusora. Petrópolis Rádio Difusora, em 1320 AM e no seu celular. De Petrópolis. Essa é boa pra você. Society Aurora, o melhor lugar para o seu lazer. Campo de futebol com grama sintética e coberto, 3 churrasqueiras e jogos para divertir e animar a garotada. Temos espaços adequados para sua festa particular. Reserve o seu horário e venha curtir o momento de puro lazer com a família. Ligue 22496929. Bairro Centenário. Vai fundo, garotinho. Petrópolis Rádio Difusora, em 1320 AM e no seu celular.